Muito bem, então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar algumas explicações sobre aquele assunto que surgiu dos estilos musicais. Porém, para introduzir o assunto, é preciso fazer a seguinte observação. Na maior parte das vezes em que você não entende alguma coisa, não é porque você não captou o sentido das palavras ou o juízo formal contido na afirmação. É porque você não captou exatamente a escala e a perspectiva desde o qual o indivíduo está falando. Isso é uma das coisas comuns que deve acontecer aqui neste curso. Porque, em grande parte, isso se deve ao problema das camadas. Educar pessoas não é só transmitir informações, mas elevar progressivamente o seu horizonte de consciência, de modo que elas passem de uma camada a outra. Sendo que o ideal para nós, que em princípio o objetivo deste curso é formar intelectuais, é formar uma geração de intelectuais, o sujeito só vai parar na camada 9, evidentemente. Enquanto não tiver lá, não tiver bom, não está bom. Então, de vez em quando, eu quase de propósito, eu digo umas coisas assim, sem dar muita explicação, para ver como é que o pessoal reage. Para ver, sobretudo, em que camada reage, como é que ele reage, se ele está reagindo como um intelectual ou apenas como um indivíduo que está buscando a sua segurança, a sua expressão emocional, etc, etc. Então, o nosso problema aqui se resolve entre a camada 4 e a camada 9. Na camada 3, não, acho que não tem ninguém que está na camada 3 para aprender a falar. Não, não, acho que não tem, espero que não tenha. No Ministério, em Brasília, tem alguns, mas aqui no curso eu espero que não tenha, tá certo? Então, como eu expliquei para vocês, a camada 4, a motivação básica do indivíduo é buscar a aceitação, buscar ser amado, buscar ser reconhecido como um igual, buscar ser aceito, em suma. Então, o problema básico é a busca da sua segurança emocional. Muitas reações que nós temos na vida são reações de camada 4, tá certo? Por exemplo, se você está muito interessado numa garota e ela te dá o fora, você fica arrasado. Então, é claro que você está sendo atingido na sua camada 4. Mas quanto você vai sofrer por esse negócio? Tá certo? Uma pessoa que esteja já numa camada adiante, ela vai sofrer, mas isso não é o centro da vida dela. Então, a reação vai ser proporcional e vai ser inserida, por assim dizer, dentro de um outro quadro maior, onde isso, até certo ponto, é controlável e perde importância. Não é isso? Do mesmo modo, como todos. Veja, o problema das camadas, você. Todas as necessidades que são expressas nas camadas, elas continuam existindo. Elas apenas deixam de ser o centro e elas são integradas dentro de um outro quadro. E aí que está toda a sutileza do negócio. Então, é claro que um dos objetivos permanentes deste curso é fazer com que as pessoas se habituem, que passando de camada em camada, ao longo do tempo, tá certo? Em parte empurrados pelo próprio curso, aprendam a reagir sempre na camada 9, pelo menos nos assuntos que nós conversamos aqui, que conversamos no Facebook, etc, etc. Então, neste caso, se você reage apenas como um indivíduo cujo gosto está sendo contestado, você está reagindo camada 4, evidentemente. Eu não estou falando disso, eu não estou contestando o seu gosto, todo mundo tem direito de gostar o que quiser, do que quiser, tá certo? E isso não quer dizer que se eu digo que tal ou qual coisa é culturalmente prejudicial, a gente deve abandoná-la por completo da nossa vida pessoal. Na verdade, isso é impossível. Estou eu aqui fumando, isso aqui é uma coisa mais imbecilizante do que a propaganda de cigarro durante quase 100 anos. Você lê aqueles anúncios todos, você vê que aquilo foi realmente um processo de estupidificação em massa, né? O sujeito, vamos dizer, eles iam modificando o gosto dos cigarros, introduzindo 80 e tantas substâncias que no fim nem gosto de fumo tinha mais, e iam associando a coisa com mulheres, iates, etc., com ascensão social, uma coisa realmente imbecil, tá certo? Então, é claro, na medida que eu estou fumando, de algum modo, longinquamente, eu estou dando um reforço infinitesimal a esta besteirada toda, tá certo? Então, Do mesmo modo, você veja que o Erich Voegelin, por exemplo, ele era viciado em histórias policiais, às vezes de péssima qualidade. Quer dizer, aquela literatura de massa, a mais vagabunda que existia. Tá certo? Só que você não vai ver na obra dele o menor resíduo disso. Tá certo? Então, aquilo é uma necessidade, um vício que foi conservado de uma etapa anterior do seu desenvolvimento e que, devidamente enquadrado, não faz mal nenhum. Ora, se o que eu estou dizendo é para o sujeito reagir intelectualmente e não emocionalmente ou pessoalmente, então tem que julgar as coisas pelo seu impacto sociocultural e não pelo gosto ou falta de gosto que entra em jogo aí, tá certo? Então, em segundo lugar, é preciso tentar reagir de uma maneira que seja intelectualmente responsável, ou seja, tentando ter a máxima clareza possível quanto aos conceitos que você está usando. Tá certo? Então é evidente que quando eu digo heavy metal, eu estou dizendo a inspiração original do heavy metal, que surge sobretudo com Led Zeppelin, Black Sabbath, né, e outros semelhantes, caracterizados, vamos dizer, pelo som estridente, né, pela estimulação sensorial intensa e, não raro, pela imitação consciente da voz do demônio, tal como aparece em Exorcismos, né? E é evidente que isto se espalhou imediatamente numa série de bandas explicitamente satânicas, como Behemoth e outros, né? Tem vários. Se eu tenho dado nome, não recordo agora e nem voltei a estudar o assunto por causa disso. Estou falando tudo de memória, recordações longínquas. Então, um estilo que imediatamente produz uma onda satânica é porque já dá os instrumentos para isso. Quer dizer, esse satanismo não surge ao longo de uma decadência de séculos, quer dizer, um estilo que foi se degradando, degradando, e daí, no fim, vira instrumento de satanismo e estupidificação. Não, foi imediato. Então, por exemplo, você pode ver que as músicas. Que a orquestra sinfônica, que é praticamente uma criação onde, entre o século XVIII e o século XIX, tá certo? Ela cria recursos que também podem ser usados para finalidades destrutivas, né? Você vê, quando você nota, por exemplo, o grande orquestrador, que foi Maurice Ravel, quando ele fez o bolero, a ideia dele era rebaixar a influência da música desde a esfera espiritual para a esfera puramente física, sensual. Ele conseguiu fazer isso de algum modo. O bolero Ravel é uma coisa que nos vicia de algum modo. Você ouve, ouve, ouve, ouve. E é aquela coisa extremamente repetitiva, tá certo? Onde não há estrutura, por assim dizer. Antecipando já o famoso minimalismo, né? Então, o que que você tem ali? Você tem uma estimulação sensorial repetida, repetida, repetida, repetida, exatamente como numa masturbação. Isso não quer dizer que o sujeito vai ouvir o bolero de Ravel e sair correndo para o banheiro para se masturbar, tá certo? Também não quer dizer que vai ter uma influência destrutiva sobre cada um dos indivíduos. Nós estamos falando aqui as coisas aqui num nível de sociedade e cultura, e não no impacto que tem na sua alminha, né? O impacto que isto tem em cada alma pode ser infinitesimal ou pode ser devastador. Tá certo? Dependendo da cabeça de cada um. Como vocês todos aqui são pessoas inteligentes, e aliás, estão se esforçando para se tornar mais inteligentes, é evidente que o impacto não vai ser um negócio devastador. Tá certo? Porém, quando você imagina, por exemplo, toda essa molecada que frequenta, digamos, baile funk e tal, é claro que aqueles ritmos mexem profundamente com a cabeça deles, porque são pessoas de baixíssimo QI. Tá certo? E às vezes toda a vida do sujeito é determinada por isto. Existe um livro muito interessante chamado Musique, Intelligence, Personnalité. O autor é um nome vietnamita que eu não consegui entender nem a primeira vez que eu li e muito menos guardar na memória. Mas se vocês colocarem isso no Bookfinder, vocês vão achar Musique, Intelligence, Personnalité. Ele era treinador de um grupo de patinadores no gelo. E ele foi vendo que ao longo do tempo o performance dos caras ia diminuindo, diminuindo. Cada nova geração piorava, piorava, piorava. E ele começou a investigar isso aí e chegou nas músicas que os neguinhos ouviam, tá certo? Ora, então isso quer dizer o seguinte: uma só composição musical, ela pode misturar e fundir vários estilos. E isso é realmente é natural. Por exemplo, quando você vê, sei lá, aquelas rapsódias húngaras do Liszt, ele pega alguns ritmos de canções populares húngaras e integra num outro conjunto que não tem nada a ver com elas, absolutamente. Ele acrescenta recursos que não estão ali. Então, é claro, quando você vai ouvir uma música dessa, você tem que distinguir a proveniência dos vários elementos. Da onde o sujeito tirou isto? Tá certo? Então, eu quando digo heavy metal, eu estou querendo dizer não músicas pertencentes a um gênero, mas estou querendo dizer uma fórmula originária, que ao longo do tempo necessariamente se combina com outras fórmulas para produzir outros efeitos. De modo que há até uma tendência de diluir aquele estilo inicial em coisas, construções muito mais complexas. E daí as pessoas ouvem essas coisas, ficam maravilhadas e dizem: olha aí, você está falando mal do heavy metal, mas não é tudo assim, você está generalizando. Falando: não, não, não, você que está generalizando. Eu estou separando perfeitamente os conceitos. Então, existe o heavy metal como modelo puro, que foi o inicial. Existem as suas variações ao longo do tempo. Né? Então, assim como até, sei lá, canções infantis. Você pega, tem muitas músicas do Villa-Lobos que são baseadas em canções infantis. Mas eu não vou dizer que a composição do Villa-Lobos é uma canção infantil. Não, a composição sinfônica ou de câmera, tá certo? Que utiliza um elemento da canção infantil como uma das suas partes materiais. Quer dizer, existe o material e existe a forma. Quando você vê certas composições que hoje o pessoal chama de heavy metal, aquilo tem uma estrutura sinfônica altamente complexa, na qual entra um pedacinho de heavy metal ali. Você pode chamar isso de heavy metal também. Sobretudo, se você gostar muito da coisa, você. Mas o nome está completamente inadequado. Tá certo? Então. Agora, que as bandas satânicas usam o estilo heavy metal puro, inicial, isso é também inegável. Musicalmente falando, existe pouca diferença entre, por exemplo, o Black Sabbath, cujo nome já é altamente significativo, e o Behemoth. Né? Porém, o pessoal diz, tem o. Eu esqueci o nome desse. É um conjunto novo aí que faz umas composições altamente complexas, usando elementos de heavy metal. Pessoas: ah, isso aqui é heavy metal. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui já é a diluição, a integração do heavy metal em construções muito mais complexas que o estilo heavy metal inicial não comportava. Então, é uma questão de raciocinar um pouco. Agora, se o indivíduo reage assim, quer dizer, em parte foi o que eu o provoquei, mas provoquei de caso pensado. Falei: vamos ver se o pessoal entende na primeira, né? Eu às vezes digo as coisas explicando tudo meticulosamente, e às vezes não. Eu dou um negócio compacto, sintético, para ver o quanto eu preciso voltar atrás na explicação. Isso é uma coisa que acho que todo professor sabe mais ou menos fazer, né? Quer dizer, você coloca o acelerador, você usa o acelerador e usa o break, né? Então, no caso, eu vi algumas respostas ao que eu escrevi do heavy metal, estavam realmente indignadas, né? E não por coincidência, um desses rapazes, que eu não vou dizer o nome, dizia: ah, mas esse pessoal fica aí idolatrando o Olavo de Carvalho. Eu falei: não, não, não, não, não. Você que está idolatrando o heavy metal, que não se pode mexer nele nem de longe, né, que você se ofende e dá uma resposta totalmente inadequada. Né? Ou seja, você não procurou saber exatamente qual era o sentido, porque eu estava falando de heavy metal, tá certo? A todas as distinções que era preciso fazer. Tá certo? E é curioso que na hora que o próprio indivíduo alega: ah, mas existem inúmeros estilos, etc, etc. Eu falo: sim. Desses estilos você pode, para efeitos de comércio, chamar tudo de heavy metal. Mas para efeitos de história da música você não pode. Você tem que distinguir quais são os elementos estilísticos originários e quais foram os outros elementos que foram sendo introduzidos. Até um rapaz me mandou uma música que era sobre o 11 de setembro, em que ele usava um estilo heavy metal puro nas partes que se referiam ao mal, aos terroristas, às bombas, etc. E depois ele pôs outro elemento melódico com a voz dele, onde ele falava das convicções dele, o bem, etc, etc. Então eu falei, ah, mas está na cara, né? Você está vendo aqui que o próprio compositor associa o heavy metal. Né? E a associação não está errada, porque a expansão do satanismo no heavy metal foi imediata. Então, é impossível não perceber que existe um elemento satânico desde a raiz. Outra coisa, como o som é muito alto, muito intenso, isso se opõe a qualquer concentração espiritual possível. Você entra num estado de agitação física imediata. E isso aí é claro que é a antítese de qualquer espiritualidade. Diz a Bíblia, non in convulsione dominum. O Senhor não está onde está, existe a confusão, a convulsão. Tá certo? E o estilo convulsivo é característico, tá certo? Daí as pessoas perguntam, ah, mas em outras obras, em outras épocas que tiveram efeitos deletérios, etc, etc. Eu digo, bom, isso evidentemente é um estudo muito longo, mas é claro que a música, ao longo da história do Ocidente, foi um dos elementos fundamentais, vamos dizer, uma das forças históricas fundamentais, provocando mudanças terríveis, tá certo? Então alguém me perguntar, ah, mas o Mozart fazia músicas maçônicas? Eu digo, muito bem. Qual é o elemento maçônico na obra de Mozart e qual é, vamos dizer, os elementos tirados da música clássica que antecedeu Haydn, Bach, etc, etc, etc. Você vai ver que esses últimos predominam enormemente, mas ele pode colocar lá um ou outro sinal maçônico e pode colocar uma letra maçônica, um enredo maçônico na ópera. Tá certo? De modo que o que predomina nessas coisas, você sempre tem que ver, distinguir, fazer a velha distinção aristotélica de matéria e forma. Quais são os elementos materiais que ele usou e qual a forma na qual ele estruturou o conjunto. Então, Mozart utiliza amplamente as formas já existentes, que ele enriquece, não só como invenção melódica extraordinária, tá certo? Mas com elementos que eram, vamos dizer, do seu interesse, especialmente alguns elementos maçônicos. Numa ópera, você não vai. Você ouve as 40 sinfonias de Mozart, você não vê elemento maçônico algum, e ele decide fazer a flauta mágica numa campanha para que a maçonaria aceitasse mulheres. Então, vamos dizer, essa não é nem sequer uma obra de propaganda maçônica, mas é, vamos dizer, um discurso feito para os maçons. Mozart, ele não era um homem de muita cultura e tudo que ele aprendeu na vida foi na maçonaria. Então ele só praticamente só tinha cultura musical e cultura maçônica. Ele lidava com o que tinha. Mas tinha fortes elementos de cultura cristã também, como você vê no Requiem e outras composições. Então isso quer dizer que não se pode, de maneira alguma, incluir a flauta mágica como entre as obras que tiveram uma influência maçonizante na história do Ocidente. Isso seria inteiramente absurdo, né? Eu até me lembro de que eu fiz uma conferência para os músicos que estavam se preparando para tocar a flauta mágica. Nenhum deles tinha a menor ideia do que era o um negócio maçônico. E escrevi um artigo na Folha, na época, num suplemento da Folha, explicando esses elementos maçônicos, etc. O que tinha de maçom que ignorava aquilo é um negócio extraordinário, tá certo? Então, eu vejo que, em geral, os maçons brasileiros são muito ruins de simbolismo, tá entendendo? Eu também tinha um amigo que não era maçom, não vou dizer o nome dele, não era maçom, mas dava conferência na maçonaria ensinando simbolismo para os caras que ele não sabia nada, tá certo? Então, você pode dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, o simbolismo maçônico teve uma importância histórica fora do comum. Se você pegar a cidade de Washington, ela é praticamente uma obra maçônica. Tá certo? Porém, as relações entre maçonaria e cristianismo aqui eram diferentes do que eram na Europa, pelo simples fato de que você tinha maioria protestante. não havia tantas. O conflito aparece mais tarde, né? Você vê que os fundadores aqui eram todos, praticamente todos maçons e todos muito cristãos. Daí alguém citou, já, mas teve o romance do Goethe, o Werther, que provocou uma onda de suicídios. Uma onda de suicídios quer dizer o quê? Uns 20 suicídios. Né? Não mais do que isso. Então, quer dizer que no meio de uma multidão de leitores, pode ter lá uns caras patológicos que sofreram demais com o romance e se identificaram com aquilo. Tá certo? E decidiram estourar os miolos. Porém, você não pode comparar isso com um fenômeno de cultura de massas. É? Onde não são 20 camaradas que se tornaram drogados e morreram de overdose, não, são multidões inteiras. Quer dizer, não tem proporção à coisa. Outra coisa, você tem que ver que o heavy metal ele só existe graças à indústria de disco. Ele é um subproduto da indústria de disco, da indústria do show business. Ele não é uma expressão musical popular, como por exemplo o country. O country surge muito antes de que existisse indústria de disco. É? E substancialmente o estilo não mudou. Tá certo? Agora, quando existe, vamos dizer, quando aquilo penetra profundamente na indústria de disco, você já começa, vamos dizer, a surgir dali de dentro o rock. Né? O rock é um filho bastardo da música country. Né? Isso não quer dizer que tudo que seja rock é ruim. Eu sou um grande apreciador do Elvis Presley e um dos cantores country que eu mais gosto, que é o Waylon Jennings, ele já é um intermediário entre country e rock. Tá certo? Mas, de modo geral, você vê que o fato mesmo de esse gênero musical criar uma subcultura própria, o indivíduo pode mergulhar naquele assunto e ficar ali a vida inteira só pensar sobre rock e heavy metal, escrever sobre rock e heavy metal, etc., e sair da corrente principal da cultura, só isso já mostra que o efeito da coisa não é bom. Assim como, por exemplo, a cultura carnavalesca no Brasil. Quando você vai ver, no Brasil existem mais teses universitárias sobre compositores de sambinha carnavalesco do que sobre todos os grandes escritores e pensadores e artistas. Né? Então, isso é o que se chama uma subcultura, que ela se alimenta de si mesma. Tá certo? E isso tem um impacto tremendo na cabeça das pessoas. E a coisa mais fácil é você entrar lá e ficar por lá mesmo. Quer dizer, nunca mais você ter uma abertura séria para outras dimensões. E se tiver, você vai levar aquele peso junto. Então, você vê aqui, nós sabemos que a relação dos fãs com os cantores de rock e heavy metal não é uma relação normal. É realmente uma relação de adoração. E o indivíduo inverte a coisa e diz que o idolatrado sou eu. Fala, você vai me comparar com o pessoal do Black Sabbath, do Led Zeppelin, onde as garotas tiravam a roupa, desmaiavam, tá entendendo? E fazem até hoje? O que é isto? Tem alguém aí tirando a roupa, como que eu saiba? Né? E mais ainda, as pessoas, quando entram nesse estilo, elas arriscam suas próprias vidas, arriscam tudo que tem, então é um envolvimento total. E esse envolvimento total, ele cria não só um ambiente musical, mas também um ambiente um ambiente estético geral, onde muda a roupa, muda a aparência, né? As pessoas começam a imitar animais e monstros na sua figura, tá entendendo? Começam a usar piercing para tudo quanto é lado, tatuagem, etc., etc. Nós sabemos que tudo isso veio com esses estilos musicais, tá certo? E você não vai dizer que tudo isto não tem um impacto cultural tremendo. E você não vai me dizer que esse impacto cultural é de natureza a tornar as pessoas mais inteligentes, mais serenas e mais capazes. Hein? Se você pegar, por exemplo, o número de cantores de rock que eles próprios morreram de overdose, tá certo? Ou cometeram crimes, é uma grandeza. Portanto, isto não é, vamos dizer, um ambiente social, normal e saudável. É uma subcultura e, em grande parte, uma subcultura perigosa. O que não quer dizer que seja perigosa para nós individualmente. Quer dizer, dificilmente um aluno meu, se algum aluno meu vamos dizer, é fanático desta coisa, tá certo? Ao ponto de matar e morrer por ela, então ele não está qualificado para estudar essas coisas, evidentemente. Quer dizer, se você mexe no heavy metal, ah, mexeu no heavy metal, mexeu com o meu coração, mexeu comigo, fala, bom, então, meu filho, a sua participação nesta subcultura, ela é intensa demais para que você possa participar do grande fio da história cultural do Ocidente, da qual você está isolado pela própria subcultura que você pertence. Então, claro que todos nós podemos desfrutar dessas coisas. Houve aqui uma música, houve ali outra, etc, etc. Porém, sobretudo se você é um músico profissional, músico profissional, quando ele vê uma novidade técnica, fica encantado. E toma isso como se fosse um julgamento estético, quando não é. É apenas um desejo de variar e ter novos recursos à sua mão. Certo? Eu sempre observei que os músicos profissionais dificilmente são bons juízes das músicas. Assim como, por exemplo, um ator não é um bom juiz de enredos, porque ele vai ver o quê? As possibilidades que o seu papel oferece para ele. Ele não está lendo uma história como um leitor comum, ou como um crítico, ou como um historiador. Não. Ele está lendo já como sujeito que vai desempenhar o papel X, e esse papel que lhe interessa. É quase impossível que isso não afete o seu julgamento inteiro. Então, é o fenômeno de inumeráveis filmes ruins, onde você tem um desempenho extraordinário de um outro ator. Isso acontece com eu, que sou um especialista em ver filme ruim, a Rochane vive me criticando por isso. Eu outro dia assisti um filme de crime, o filme não valia absolutamente nada, mas tinha um momento em que um ator usualmente inexpressivo, que é Alan Ladd, dava um show assim de 5 minutos. Isso acontece. Isso quer dizer o seguinte, que ele a coisa que ele mais entendeu no filme era o papel dele, o resto não. Porque fora disso você vê, esse é até um desperdício você fazer um esforço daquele para um filme tão vagabundo, né? Então, isso aí sempre, sempre acontece. Então, o que vocês têm que, vamos dizer, se habituar é olhar as coisas não como indivíduos que gostam disto ou gostam daquilo, mas como intelectuais que estão falando com a voz da sociedade inteira. Eu sei que isso é difícil, é uma coisa progressiva, as pessoas não vão conseguir isso do dia para a noite. Mas é fácil você perceber que você, se você não está na camada 9, então o que quer que você diga em público é apenas a expressão de um sentimento pessoal e não tem importância nenhuma no fim das coisas. E só vai confundir o meio de campo. Porque são reações inteiramente subjetivas que, por ser, vamos dizer, divulgadas na mídia ou na internet, etc., adquirem uma validade pública. Agora, você veja, as reações puramente pessoais, individuais, elas são infinitamente variadas. Tá certo? E, ao contrário, no mundo da cultura e da história, quer dizer, as correntes que interessam são poucas. Quer dizer, os conceitos todos já foram depurados, existe uma certa, vamos dizer, uniformidade de vocabulário, não total, mas existe. Existe uma convergência, uma capacidade de você identificar com quem você está falando, né? Agora, se começa a entrar muita reação individual no meio disso, confunde o meio de campo, que é uma coisa absolutamente alucinante. Eu não gostaria que nós fizéssemos isso, porque já tem gente suficiente fazendo isso. Outro dia alguém me perguntou: ah, você não vai escrever nada sobre o Gregório do Vivier? Eu falei, eu não sou psicanalista dele, tá entendendo? Ele não é uma pessoa representativa de uma corrente histórico-cultural suficientemente significativa para que eu lhe preste atenção. Ele é apenas um indivíduo que tem lá suas idiossincrasias e escreve aquelas bobagens. Quer dizer, seria uma análise psicológica, no fim das contas. Tá certo? Ele pode fazer. Quer dizer, quanto mais você se afasta das grandes correntes culturais e mais entra nas idiossincrasias pessoais, você termina na psicanálise, na psicoterapia. Tá entendendo? O que que faz numa psicoterapia? O sujeito está tentando reduzir, vamos dizer, uma fantasia individual enormemente complexa a um quadro cognitivo relativamente simplificado, que o indivíduo possa entender. Tá certo? E esse quadro relativamente simplificado, ele tira da onde? Da cabeça do cara? Não, ele tira do que ele estudou. De psicologia, de psiquiatria forense, etc, etc, etc. Então, ele dá uma inteligibilidade àquilo. E essa inteligibilidade se deve ao fato de que o psicoterapeuta não está ali como puro indivíduo, tá certo? Mas como porta-voz de uma tradição científica. Tá entendendo? Então, nós aprendemos a falar numa clave que é a da cultura inteira ou da sociedade inteira. É o mínimo de dever que nós temos só com os nossos pobres, infelizes leitores e ouvintes. Né? Porque se está na clave do puramente individual, não trabalhado, por exemplo, se você pega um romancista, ele está trabalhando com material individual. Mas a forma que ele dá não é individual. É a forma do gênero, é a forma da tradição literária, etc. E por isso mesmo é inteligível. Se ele pegasse aquelas emoções e as expressasse de maneira crua, tá certo? Tal como eles aparecem na experiência no mundo empírico, ninguém entenderia coisa nenhuma, só um psiquiatra entenderia. Mas quando ele eleva aquilo à forma artística, ele torna aquele material compartilhável pelo meio cultural. E é evidente que o indivíduo fazer isso depende dele ter alcançado a camada 9, que é a camada no qual os seus conhecimentos, as suas ideias, as suas crenças longamente elaboradas começam a ser o centro da sua vida. E onde você não reage às coisas, mas simplesmente porque você gostou, ou porque doeu, ou porque falou da sua mãe, ou porque te lembrou algo da infância. Não. Você está falando com a responsabilidade de alguém que representa milhares de vozes. Sem você perder a sua individualidade, é claro, porque a sua individualidade a essa altura já está trabalhada e amoldada para esta função que é muito enobrecedora. Então, no caso do heavy metal, eu vi que, em geral, todas as pessoas que não gostaram do que eu disse estavam reagindo assim. Quer dizer, ele tocou numa coisa que eu gosto. Ele tocou num ídolo. Me doeu. Eu digo, mas eu não estou falando disso. Você tem o direito de gostar do que você quiser. É? Eu não falei lá que eu adoro Joe Cocker. É? Que eu estava assistindo Woodstock e dormi o filme inteiro. Só acordei quando estava o Joe Cocker. Falei, que coisa extraordinária. Esse sujeito é uma força da natureza. Né? O resto tinha o tal do Santana que parecia que estava morrendo. Né? A John Baez com aquelas musiquinhas. Nha, nha, nha, nha. Eu dormi, pô. Aí o Joe Cocker, falei, pô, isso aí é um leão. É outra coisa. Então, até hoje eu gosto muito do Joe Cocker. O que não quer dizer que eu não entenda que toda esta corrente seja socialmente destrutiva, como você vê no próprio filme Woodstock, as pessoas ali, né, se esfregando umas das outras na lama, metendo criança no meio das suruba, um negócio assim, de uma decadência, de uma autodestruição óbvia. Né? Então, não vejo como isolar nem a cultura rock, muito menos a cultura heavy metal, de todos esses elementos sociais, estéticos e psicológicos que a acompanham, tá certo? Não vejo também como inseri-la na grande tradição do Ocidente como uma conquista espiritual. Espiritualmente aquilo é nada. É zero, tá certo? Inclusive, um sujeito falou, não, veja, ouça esta obra-prima e tal. Quando eu ouvi a obra-prima, né, ela falava de um mundo futuro que vai ser a cidade de Galileu. Eu digo, ah, esse que está falando? Quer dizer, Galileu agora virou um valor espiritual, uma coisa. Né? Então, tem pessoas que podem ser muito inteligentes, mas quando você mexe nesses pontos, elas regridem para a camada 4 imediatamente. E você tem que aprender a passar em cima disso. Quer dizer, o homem não está. Note bem, eu disse, no começo eu disse, o grande fator de desentendimento, de você entender errado as coisas, não é que você não entende a frase, não entende as palavras. É você não sabe desde onde o sujeito está falando. Você não sabe qual é o lugar que ele ocupa, qual o papel que ele está desempenhando, tá certo? E qual a perspectiva desde a qual ele está falando. Então, na hora que eu disse isso, as pessoas ouviram como se eu fosse um padre cuidando da salvação das suas alminhas. Não ouçam isso porque vai lhe fazer mal. Eu nunca desempenho esse papel, meu filho. Eu só desempenho esse papel se o sujeito vier me implorar para lhe dar um conselho pessoal e mesmo assim fazer isso com uma tremenda má vontade, porque eu odeio psicoterapia. Eu tinha maior admiração pelo Dr. Miller, aprendi um bocado de coisa com ele, mas eu não entendia como é que aquele homem podia ficar 10, 12 horas por dia ouvindo maluco, tá entendendo? Eu falei, eu nunca vou querer fazer uma coisa dessa. Né? Então, muito menos ser padre, confessor e diretor espiritual das pessoas, que eu não posso ser diretor espiritual nem mesmo de mim mesmo. Eu preciso de um outro diretor espiritual. Eu vou lá no Padre Paulo, vou lá no Padre Zé Eduardo, vou lá no Padre James. Então, eu não estou falando pelo cuidado das suas alminhas. Ah, vocês vão se infectar de heavy metal. E as pessoas reagiram assim. Ou seja, o nego sabe que eu sou professor dele, sabe que eu estou ensinando filosofia, sabe que eu estou preparando intelectuais, sabe que isso aqui não é um curso de OPV, orientação para a vida, tá certo? Que não é um curso de aconselhamento matrimonial, que não é psicoterapia, tá certo? Que é uma coisa de um nível muito mais alto. E, no entanto, naquele momento, como você tocou no ponto dolorido, ele regride como se eu estivesse lhe dando um conselho. Não ouça heavy metal, que você vai. Tem até gente que perguntou: se eu ouvir heavy metal, eu vou para o inferno? Como é que eu vou saber? Hã? Quer dizer, o nego está me ouvindo uma clave completamente errada. E isso acontece com frequência. Você cair da clave é uma espécie de, como é que se diz, regressão uterina que a gente sofre às vezes. Todo mundo pode ter uma dessa, tá certo? Vamos supor aqui, a Roxane foge com o leiteiro, tá certo? Eu vou ter uma regressão uterina, vou chorar, tá certo? Mas não muito tempo, hein? Depois de uns 20 minutos eu me acostumo com a ideia. Então, agora, para o indivíduo se sentir ferido e desafiado por uma simples apreciação que eu fiz de um estilo musical, então quer dizer que ele está reagindo mesmo na camada 4. Tá certo? E aqui é o seguinte, nós supomos que as pessoas que entram nesse curso, elas ainda podem ter resíduos de camada 4. Mas se todos tivessem, eu teria perdido. Porque ia ser o tempo todo psicoterapia. Se estivesse na camada 5, eu precisaria não ser um psicoterapeuta, mas precisaria ser um personal trainer. Coisa que eu também não gosto de ser. Então, o nego, quando entra aqui, ele tem que estar, no mínimo, na camada 6. Quer dizer, alguém que está se esforçando para dominar alguma técnica, alguma profissão, para dominar objetivamente, não é só para se mostrar. É fácil você perceber, por exemplo, se o sujeito está fazendo um serviço a sério ou se ele está apenas mostrando serviço. Se está mostrando serviço, é camada 5 ou 4. Mas se ele está fazendo aquilo a sério, então ele faz discretamente e faz da melhor maneira possível, né? Eu me lembro quando houve a Guerra das Malvinas, as Falklands, em que fizeram entrevista com os dois comandantes do Exército Argentino e do Marinha Britânica que vinha, né? Então, o general argentino fazia o maior espetáculo. Ah, nós vamos acabar com eles! Ah, blá, blá, blá. Falei, tá ruim. Daí foram entrevistar o almirante inglês. Ele disse: bom, vamos chegar lá e fazer o serviço da melhor maneira que a gente puder. Falei, já ganhou! Já ganhou! E ganharam a guerra em 6 horas. Quer dizer, de um lado você tem um profissional que está empenhado, que está sério, e do outro você está alguém que tem aqui, presta bem atenção, tem aqui o serviço, tem aqui ele, tem ali a plateia, e tem em quarto lugar a imagem que ele quer transmitir à plateia. É um esquema muito mais complicado, né? Agora, se o negro está prestando apenas atenção no serviço, ele não quer saber a impressão, não tem tempo para isso. Tá certo? Então, eu suponho e espero que as pessoas que entrem aqui já tenham pelo menos, estejam pelo menos nesse patamar. Se não tiver, nós vamos tentar ajudá-las a subir. Tá certo? Porém, a etapa seguinte é, como dizer, é tornar-se um cidadão. O que é tornar-se um cidadão? É você conhecer, não só teoricamente, mas você realmente perceber o conjunto dos seus deveres para com a sociedade humana. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um aluno e disse: bom, mas por que que as pessoas não tomam esta providência ou não tomam aquela? Eles têm medo. Eu digo: mas se tem medo, por que que dão uma opinião? Por exemplo, se eu acho que o domador do circo deveria fazer isto ou aquilo, as pessoas me dizem: então vai lá, você tenta domar o leão, fala: ah, não, tenho medo. Escuta, mas se eu tenho medo do assunto, eu não tenho direito de ter uma opinião a respeito. Posso até ter subjetivamente, mas não devo expressá-la em público, porque nitidamente é uma opinião irresponsável. Aquele que não sabe se colocar na posição do outro para julgar a situação desde a perspectiva real dele, não deve opinar a respeito. Por isso que você vê, Eric Weil, no livro Filosofia Política, ele tem uma frase que parece chocante. Ele diz: em política, a única opinião legítima é a do governante. O que que ele quer dizer? O governante tem sempre razão? Fala: não, não, não. Isso quer dizer, quando você vai opinar, você tem que se colocar na posição do governante, né? E saber quais são os recursos, os meios de ação que ele tem, etc, etc. Então, ele não está falando do governante concretamente, mas da posição que o governante ocupa e que é a posição desde a qual você deve opinar. Isso não quer dizer que você tenha que ser capaz de governar o país, né, para poder ter uma opinião. Mas você tem que ser capaz de imaginar a posição real dele e quais são as possibilidades reais de ação que o sujeito tem. Que outras escolhas ele poderia realmente ter feito, não que você simplesmente gostaria que ele fizesse, mas dentro do jogo de forças, o que ele poderia ter feito e o que ele deixou de fazer. Né? Então, uma pessoa de camada 7, ela já tem isto, quer dizer, ela é capaz de opinar responsavelmente na sociedade. Isso não quer dizer que seja capaz de fazer uma análise científica, nada, mas as suas opiniões, elas já têm o peso da maturidade. A maturidade significa você saber como as coisas realmente funcionam. E não como você desejaria que elas fossem. Tá certo? Então, vamos dizer, eu espero que as pessoas estejam pelo menos na camada 6 e que, idealmente, estejam pelo menos na camada 7 para eu poder empurrar, colocá-las dentro de uma crise, que a crise é inevitável, a simples transmissão de novos elementos culturais provoca a crise, a revisão da vida, que é a camada 8, e daí emerge a personalidade intelectual à medida que aquilo vai se consolidando. Este é o objetivo deste curso, é isso que eu estou tentando fazer. E eu espero que as pessoas sempre entendam isto, não esqueçam isto. Eu não sou seu padre confessor, não sou seu pai, não sou sua mãe, não sou seu psicoterapeuta, não sou seu personal trainer, tá certo? Eu sou o seu professor de filosofia que está tentando transformar você num intelectual capaz de atuar de maneira útil na sociedade brasileira, que precisa disso desesperadamente. Eu digo, todo o futuro do Brasil depende disso. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Fale alto, fale alto. Mas sem som, isso aqui é básico. Tá? Então, neste ensino todo, existe um fundo que é, vamos dizer, a percepção estética. A percepção estética não é uma coisa. Outro dia até alguém disse: ah, mas percepção estética é cultural, o índio vê de uma maneira. Não, não, não, isso não é assim de jeito nenhum. Já existem milhares de testes em que se comprova que bebês recém-nascidos têm um senso estético igual. Então, é uma coisa que vem com a natureza. Pode ser modulado e modificado pela cultura, e a cultura vai introduzir milhares de outros elementos que ou enriquecem ou perturbam aquilo, mas que têm o senso. Se não existisse o senso estético de natureza, seria impossível a cultura impor padrões estéticos. Para que você imponha um padrão estético, tem que ter um senso estético anterior. Me parece o óbvio, né? É que nem aquelas pessoas que dizem: ah, o eu é um produto da cultura. Eu digo, porque eles chamam você pelo mesmo nome e você se reconhece. Fala: sim, mas se eu não tenho eu, como é que eu vou reconhecer quando estão falando comigo? É? Então, o eu é uma disposição natural do ser humano que pode ser trabalhada, do mesmo modo, o senso estético. Esse senso estético baseia eminentemente na distinção entre matéria e forma. Se você procurar no Aristóteles, já está lá que é possível você representar uma coisa muito feia de uma maneira bela. Esta maneira é a forma. E a forma é o que integra aquela obra na tradição e num diálogo com as outras obras. E lhe permite perceber a história e evolução dos estilos. Não é a matéria. Isso quer dizer que o indivíduo pode pegar uma moça lindíssima e fazer um desenho tão ruim que ela fica feia. E você pode pegar um sapo ou uma cobra, tá certo? E representar aquilo com uma forma tão perfeita que aquilo se torna belo não enquanto matéria, mas enquanto forma. Isso aqui tem que ser treinado o tempo todo. E na música a mesma coisa. O que que é a matéria? A matéria são os sons primários que você está usando. E o que que é a forma? É o conjunto, a estrutura na qual você coloca aquilo. Então, todos os belos exemplos de heavy metal que me deram, não era o heavy metal original, era o heavy metal trabalhado com elementos de música sinfônica e de mais disso, mas às vezes até de música sacra. Então, você tem que distinguir o que é a matéria do que é a forma. Aquilo que é forma num determinado estilo pode se transformar em matéria num outro, quando você trabalha em cima daquilo e insere numa outra forma, né? Então, por exemplo, existe a forma do romance folhetim. É um romance que eram publicados semanalmente nos jornais, né? Geralmente coisas de muito baixa qualidade. E quando você pega o Balzac usa a técnica do romance folhetim, com, vamos dizer, uma estrutura enormemente mais complexa do que de qualquer folhetim. Então, aquele gênero, aquela forma do folhetim se torna no Balzac uma matéria que ele vai trabalhar numa outra forma. Isso aqui é um exercício que tem que ser feito de maneira permanente. Quer dizer, neste treco que eu estou olhando aqui, o que que é matéria e o que que é forma, né? Ou seja, quais são os elementos e qual é a estrutura. Não é isso? Então, eu acho que a explicação basta. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos começar aqui com algumas perguntas. Tem perguntas demais hoje, vai, o negócio ultrapassa aqui. Del Praça pergunta: parece-me que a proposta de um heavy metal cristão é uma impossibilidade formal. Bom, depende. Depende primeiro do que você vai combiná-lo. Por exemplo, neste vídeo que um aluno me mandou, não lembro o nome dele. Havia realmente um contraste entre o heavy metal e os trechos melódicos. De modo que o heavy metal, vamos dizer, como representação do perigo, do mal, da agressão, tal, é muito eficiente. Se você o trabalhar, tá certo? Você pode até operar uma transfiguração aí do horrível no belo. É perfeitamente possível. Aliás, muitos músicos fazem isso, né? Uma segunda coisa que é possível é você pegar uma música de heavy metal puro e colocar lá uma letra cristã, coloca trechos do Evangelho. Nada impede que você faça isso, embora seja esteticamente um monstrengo, onde não há correspondência entre uma coisa e outra. Porém, a própria falta de correspondência pode ser trabalhada como na base da estética, da contradição ou do paradoxo. Tudo é possível, todas as combinações são possíveis, depende da engenhosidade. Mas, para efeito de cultura de massa, o que vai predominar, evidentemente, é a influência satânica, queira ou não, pelo simples fato de colocar as pessoas num estado de agitação sensorial, não diria nem de excitação, porque excitação leva para o lado sexual e não é disso que se trata. Onde, inclusive, os ritmos simulam muitas vezes a batida, o ritmo da circulação do sangue, das batidas do coração durante um orgasmo. Isso aí já foi estudado milhares de vezes, quer dizer, você está colocando as pessoas num estado onde elas não podem se concentrar em absolutamente coisa nenhuma. Então, um efeito bom, o heavy metal no sentido puro do estilo originário, não pode ser jamais, mas tudo pode se combinar com qualquer coisa. Isso aí, a criatividade humana é imprevisível. Então, você pode, por exemplo, usar onde você vê, por exemplo, nas peças de Shakespeare, muitas outras obras, você tem trechos que expressam o horror em estado puro, mas esse horror é integrado dentro de uma forma de modo a torná-lo inteligível e que nós o dominemos intelectualmente de alguma maneira, e não que ele nos domine. Esse que é todo o segredo do negócio. Quer dizer, a forma estética, ela é uma forma elementar da razão. Tudo aquilo que não tem forma, que não tem perfil, nos domina. Nós só dominamos intelectualmente aquilo que tem uma forma que nós podemos representar. Quando Aristóteles diz que a inteligência não pode operar diretamente sobre os dados dos sentidos, mas ela tem que operar sobre as formas já simplificadas e guardadas na memória, ele está dando a chave do processo, né? Isso é. Quando você não consegue reduzir as coisas a uma forma e identificar, você não pode pensar sobre elas, você não pode expressá-las verbalmente, e, portanto, você está dominado. Quer dizer, é o sofrimento mudo, né? Quer dizer, é mais do que conhecido na história humana a cura pela palavra. Quer dizer, a hora que o sujeito consegue expressar o quê? Ele deu uma forma verbal. Então, ele está livre daquilo até certo ponto, né? Então, por que é você fazer uma psicanálise? É você pegar experiências que se passaram em você sob forma sensorial, onírica, etc., etc., e verbalizar. No começo você não consegue, sai tudo uma confusão, mas o analista vai te ajudando até que você consegue dar uma forma. Então, quer dizer, a forma é a base, quer dizer, da inteligência humana e da liberdade humana, e da possibilidade de ação humana, né? Por exemplo, como é que você poderia realizar, por exemplo, um plano absolutamente caótico? Você não pode. Por exemplo, precisa ter uma forma, precisa ter um começo, meio e fim para você poder fazer. Quer dizer, que os elementos caóticos são incontroláveis e que, portanto, eles nos controlam e nos levam para onde não sabemos, é a coisa mais óbvia do mundo, não é isso? Então, ou você, por exemplo, você imagina um barquinho perdido no oceano. Você precisa procurar uma bússola. Se ele não tem a bússola, ele vai tentar se orientar pelas estrelas, ou seja, aquele espaço uniforme que é do oceano ou de um deserto, tá certo? Uniforme, portanto, caótico, a uniformidade total é caótica, não tem forma, né? Ele vai tentar dar uma forma baseada no quê? No modelo, na posição das estrelas, para ele poder sair dali. Né? Então, sempre que você vê artistas tentando diluir formas, ou é porque eles têm uma forma superior, mais complexa e mais abrangente, ou porque eles estão de sacanagem. Isso aí não tem terceira possibilidade, né? Então, vamos dizer, a diluição do belo, dessacralização do belo, etc. Bom, pode ser uma forma de você subir a um patamar mais complexo, mais até sofisticado. Porém, na maior parte dos casos, não é isso que acontece. Né? Para você superar uma forma tradicional, você precisa ser um grande gênio. Não é isso? Então, em geral, quando você dilui, você está apenas diluindo, você está desaprendendo o que aprendeu. Então, você está ajudando a criar um caos na sua própria mente e na dos outros. Isso é o que a maioria hoje em dia faz, né? Mas, como eu disse, a proposta do remédio cristão é a impossibilidade formal. Não é. Nem, não é formal porque ela pode se combinar com outros elementos, tá certo? E as combinações que o ser humano pode fazer são ilimitadas, né? Mara Signorelli, o que o senhor acha, segundo a escola de Viena na música, especialmente de Alban Berg, que fez algo que já não é bem o que é o início da escola de Viena? Que o conselho o senhor poderia dar para jovens compositores de música erudita? Olha, eu sugiro que você leia os livros do E. Michael Jones sobre isso, para você ter ideia do efeito devastador que essa escola teve ao longo das décadas, tá certo? E, sobretudo, não tanto com Alban Berg, mas com Schoenberg. Ao ponto que, na Alemanha, você é obrigado a ser dodecafônico, de qualquer maneira. Se você não for, você simplesmente não tem lugar nas universidades, não sobe na vida, etc., etc. E isso tudo é o que pergunta o Otto Maria Carpo. Se você tivesse que ir para uma ilha levando um disco só, você levaria um disco de música dodecafônica? Ninguém faria isso, né? Então, são obras que têm uma função interna, isso é importante. Uma função interna na comunicação entre os artistas, entre os profissionais daquilo. Quer dizer, o sujeito está explorando novas possibilidades e aquilo não chega a ser uma obra, porque não tem ainda uma forma. Tá entendendo? Está simplesmente explorando uma possibilidade para ver o que dá. Tá certo? E, evidentemente, do público geral, só os pedantes gostam disso. Só tem ou os profissionais que estão, por assim dizer, fazendo exercícios e não dando uma performance para o público, e tem os pedantes, que finge que o exercício é uma performance, né? Marcelo Rondon pergunta: como podemos avaliar que camada estamos exatamente? Ou seja, misturam, as primeiras vão se enfraquecendo à medida que vai atingindo camadas mais adiantadas. Em princípio, você só identifica camadas mais baixas. Então, não, em vez de você perguntar em que camada eu estou, você olha as pessoas em torno, né, e veja em que camada elas estão. E quando você chegar na mais alta, você vai ver que você está na seguinte. Entenderam esse esquema? Isso quer dizer que se você está na 9, você identifica quem está na 8, na 7, na 6. Se você está na 7, você identifica quem está na 6, na 5 e assim por diante. Não é olhando direto para si mesmo, isso é impossível. É muito simples, quer dizer, a nossa vida interior, ela não para, ela é constante, ela flui o tempo todo e o número de elementos que estão ali em jogo é absolutamente incontrolável. Ao passo que na conduta, só uns poucos desses elementos aparecem com uma maneira mais constante, então são mais fáceis de identificar nos outros do que em nós mesmos. É isso? Então, nessa camada dos outros, você saberá em qual você está. Sim, imaginativamente você pode projetar para as camadas seguintes, mas você não tem certeza, você não tem a percepção nítida disso aí. Você está entrevendo ou antevendo. Sobretudo, você não vai conseguir distinguir as camadas seguintes quem está em qual. Por exemplo, se você pega assim, um grande filósofo, ele pode ser um homem exclusivamente de camada 9, incapaz de se colocar na 10, mas para quem está embaixo. Quer dizer, tudo aquilo que é grande, só tem o pequeno e o grande. Tudo que é grande demais, entendeu? E não é assim, né? Então, quando você está na camada 10, de certo modo, você está acima de toda a sociedade. E você pode agir sobre ela. Não necessariamente que você tenha um posto de poder, mas você pode desempenhar uma função deliberada, que pode ser, às vezes, tão profunda e tão devastadora, que se prolonga para muito além da duração da sua vida. Se você vê aquilo que o René Guénon iniciou na Europa, é a primeira vez que ele foi fazer uma conferência sobre a metafísica oriental na Sorbonne, ninguém entendeu a palavra, isso foi em 1930. E quando você vê que decorridas décadas você tem uma invasão islâmica, eu digo, opa, ele sabia o que estava fazendo. Ele disse que isso ia acontecer, ele sabia como fazer e fez. Então esse homem tem pelo menos a camada 10, na verdade 11, porque ele sabe. Na 11, o indivíduo age sobre o futuro. É uma força plasmadora já do futuro, força autoconsciente. E quando você identificar mais ou menos que chamado você está, não se preocupe com as seguintes, é só a próxima que interessa. E eu acho que isso você pode ser incentivado, e pode se incentivar a si mesmo, mas não pode forçar. Eu acho que existe um prazo natural de esgotamento das motivações. Não é isso? Por exemplo, a camada 4, que eu acho que no Brasil quase todo mundo está na camada 4, o brasileiro é um carente afetivo, ele vive procurando aprovação, um grupo, uma coisa assim. E para ele sair daí, só quando ele adquirir uma autoconfiança justificada. E para adquirir essa autoconfiança justificada, ele tem que se impor desafios. Note bem, nesses desafios ele não está se mostrando para ninguém, mas só para ele mesmo. Então ele quer adquirir a confiança nele mesmo. E ele coloca desafios para isso, né? Na fase seguinte, 6, ele já não está mais buscando desafios, porque ele já conquistou a segurança. Agora ele quer resolver algum problema mesmo, né? É bem diferente, né? A Felipe Augusto pergunta: a beleza pode moldar a moral e a personalidade humana? Como a estética da cidade produz o rofo e influi na nossa vida? É claro que sim, né? Você vê que até eu peguei aqui no jornal inglês Independent, do dia aqui do 6 de setembro de 2004: Beauty is in the brain, not the beholder's eye. Just ask a baby. Foi uma das primeiras pesquisas que foram feitas desse tipo, onde se notava que bebês recém-nascidos, você mostra um rosto bonito, um rosto feio, ele desvia do feio e olha o bonito. Todos eles fazem isso. Então, eles nasceram com essa capacidade. É claro que essa capacidade será enormemente elaborada em seguida. Porém, as primeiras noções morais sairão daí mesmo. É quase instintivo. Sim, isso, né? Também teve esse teste. Você pega dois bonecos, um que é malvadinho, né? E outro que é bonzinho. Eles escolhem sempre bonzinho. Então, esse senso estético e o senso moral estão muitíssimo ligados. Durante um tempo, leva até algum trabalho para você distinguir uma coisa do outro, né? O feio e o mal, e o bonito e o bom. No começo, tudo isso tá misturado. Tá certo? O Orlando Villas Boas me falou de uma tribo, não lembro que tribo que é, que eles achavam que todo mundo que é feio é mau. Então, eu não sei como se fossem bebês, de algum modo. Não lembro que tribo que era, não todas, nem todas as tribos são assim, mas eles odiavam gente feia. Então, tinham medo de gente feia. Aliás, bebês também. Esse é um negócio do medo do pacacão, né? Agora, o ambiente estético, se ele for muito caótico, ele dificulta o processo de abstração e de apreensão da forma, porque as coisas não têm forma. Se você olhar o que fizeram com a cidade de São Paulo, por exemplo, né, onde tiraram todas as construções antigas, etc., e substituíram por uma maçaroca de coisa modernosa, cada uma com um estilo diferente, se é que tem algum estilo, e alguns totalmente disformes, é quase impossível com uma pessoa criada neste meio não tem o seu senso estético deformado e, portanto, a sua inteligência retardada no seu desenvolvimento. Quer dizer, aprimorar o sentimento estético é básico para o quê? A capacidade de abstração. O que é abstração? É enxergar uma forma por trás de um elemento, de elementos aparentemente caóticos. Quer dizer, uma forma que não está evidente à primeira vista. Mas se você, veja, e o que é estética? É você captar uma forma que está evidente. Se você não capta nem o evidente, nem aquilo que está na sua cara, como é que você vai captar o que está por trás? Tá certo? Então, você viver dentro de um desastre arquitetônico e urbanístico como São Paulo, traz um prejuízo muito profundo para a sua inteligência. E, evidentemente, também para o seu senso moral. E uma coisa vai piorando junto com a outra. Piorando, piorando, piorando, piorando. Não é isso? Juliano Miro diz, não sei em que camada estou, mas muita coisa mudou no meu relacionamento com as pessoas, no meu entendimento do mundo, quando comecei a fazer isso. Me imaginar na posição das outras pessoas. Quando pratiquei isso diariamente como exercício espiritual, me deparei com algo que fiquei sabendo o que era, a misericórdia. Só aí você sabe o que é misericórdia. Quer dizer, se eu tivesse, como diz aqui, andar no sapato dele. Mas, se você não é capaz de imaginar isso, então você não sabe por que que a pessoa está fazendo isso ou aquilo. E é evidente que a preocupação de fazer isto só surge quando o indivíduo já tem um certo domínio da sua vida prática. Enquanto ele está todo atrapalhado, por exemplo, precisa do emprego, não sabe se adaptar direito no emprego, tal, então o foco de preocupação dele ainda é ele. Para ele poder se desligar de si e começar a se colocar no lugar dos outros, depende que ele tenha dominado os negócios da camada 6. Entendeu? Quer dizer, é por isso que não tem sentido você exigir, por exemplo, certas atitudes altruístas de um adolescente ou de uma criança pequena. Não faz sentido, elas não têm percepção suficiente para isso. Elas podem saber o que é o certo e errado, mas em última análise o problema delas é elas mesmas. Algum problema do adolescente é sempre ele mesmo. Tá certo? E estar na camada 4 é estar na adolescência. Às vezes você pode passar a vida inteira ali. E é claro que o indivíduo que está mesmo numa camada, ele julga os outros conforme os valores e sentimentos daquela camada. Ele acha que os outros têm as mesmas necessidades dele, porque ele não conhece outras necessidades. Por exemplo, se ele vê alguém treinando, fazendo ginástica o dia inteiro e tal, ele vai achar que o sujeito está fazendo aquilo para se exibir. Quando às vezes não é, ele está fazendo para ele mesmo. Para vencer um temor, ou vencer uma dificuldade dele, já é a camada 5. E assim por diante, quer dizer que aí você vê a circulação de julgamentos psicológicos na sociedade, é um, como diria o Carlos Drummond de Andrade, é um sistema de erros. As pessoas realmente não se enxergam. Para você conseguir enxergar um outro, você precisa ter alcançado um certo grau de desenvolvimento, que eu justamente estou chamando de camada 7. Aqui o Marco Rossi pergunta: que livro o senhor recomendaria a respeito de um tema tantas vezes batido na sua aula, questão de diferenciar as afirmações abstratas, sem fundamento na experiência, a respeito de Deus, afirmações fundamentais na experiência? Bom, é claro que isso é um discernimento espiritual, e você está certo de ler aqui, ele diz, o compêndio de teologia cética e mística do Tanquerrei, mas isto ainda não é suficiente. Eu não conheço nenhum livro sobre isto, mas eu conheço, existem observações soltas, tá certo? Sobre isto, que sempre me impressionaram muito. Eu vi muitas, por exemplo, no Benedetto Croce, ele tem muito disso, porque ele era um sujeito que era um filósofo e era eminentemente um apreciador da arte, um historiador da arte, um homem que, por exemplo, dizem que ele conhecia a sua cidade, de Nápoles, que ele conhecia todas as pedras da cidade. Quer dizer, um homem que vivia intensamente pelos sentidos também. Ele tem muito esse senso do concreto. O Ortega y Gasset tem isso, o Erich Fröhlich tem isso. Você vai encontrar esses conselhos em toda parte. Mas eu não creio que alguém tenha escrito um livro sobre isso, né? Um livro inteiro sobre isso. Se eu descobrir, eu vou ficar muito contente. Mas procure esses três. Essas observações estão bastante disseminadas ali, não? Na obra deles. Frederico Westenes Ferreira de Brito. Por que o canto gregoriano tem primazia na Igreja Católica? Bom, o canto gregoriano se dirigia a um tipo específico de pessoa, tá certo? Não se dirigia a todo mundo, se dirigia especificamente a pessoas que estavam buscando a vida monástica. E, portanto, o seu objetivo era a concentração profunda na vida espiritual. E o canto gregoriano foi feito para isto, né? Em outras épocas, quando a igreja começa a desempenhar outras funções, muda a música completamente. Quando introduzem a música sinfônica, tá certo? As grandes missas, etc., isso já não é para monge, isso é para o público em geral. E esta mudança aparece não só na música, mas aparece também na arquitetura. No livro maravilhoso do Pierre Francastel, Arte e Sociedade, você vê a mudança do estilo vertical das catedrais góticas, que era uma coisa para elevar as pessoas a um outro mundo, para um estilo horizontal, né? Como, por exemplo, do Vaticano, né? Onde aparece, vamos dizer, o império da igreja sobre a sociedade. Então, ali já no princípio do Renascimento, né? A igreja se torna efetivamente. O pessoal imagina que a igreja dominou tudo durante a Idade Média. Falei, são loucos, não estudaram nada. Falei, a igreja começa realmente a ser uma força, por assim dizer, imperial, governante, na Renascença, né? Então, esta mudança é muito importante. Uma coisa é você entrar num templo que te desliga do mundo e faz você procurar os anjos, né? Outra coisa é você entrar numa coisa que se impõe pela sua majestosidade, peso, riqueza, etc. É uma coisa completamente diferente, né? Então, bom, eu acho que hoje não dá para ir mais, né? Está muito tarde. Deixa eu ver se tem mais alguma curtinha aqui. Douglas Pelegato, pergunta o senhor a respeito da obra de Kojève, sobretudo na introdução à leitura de Hegel. Kojève é um homem que tem um domínio extraordinário dessa filosofia de Hegel. Tá certo? E o Kojève nunca foi um marxista, mas ele era um stalinista. E consta que trabalhava para a KGB. Né? Então, você pode tirar muito proveito do estudo dele. Tá certo? Mas, qual era a conexão exata entre a filosofia do Kojève e a sua atuação política? Não sabemos. Talvez não haja nenhuma. É a mesma coisa que aconteceu com o padre Lima Weiss. Muita gente, e gente que não era irresponsável, dizia que o padre Lima Weiss era um homem, era um agente da KGB. Mas você não vai ver nada disso na obra dele. Então, aí são mistérios, jamais saberemos isso aí. Aqui, Tomás Perrone pergunta, aqui o Tomás Perrone de Campinas. Sou ator e gostaria de pedir para, se for relevante o assunto da aula de hoje, contar mais sobre o período em que trabalhou com Eugênio Kuznet. E se há uma relação entre a técnica stanislavskiana e a camada da personalidade em que o intérprete está, mas sem a menor sombra de dúvida. É? Quer dizer, o trabalho do ator no método Stanislavski vai obrigar o fulano, vamos dizer, a se colocar imaginariamente na posição do personagem mediante um jogo de análogos. Quer dizer, você não viveu as situações que ele viveu, mas você pode encontrar nos seus elementos oníricos ou na sua experiência pessoal elementos que são análogos. Não é isso? É a famosa história do Stanislav tinha que representar um personagem que ia se suicidar e na hora dava medo e desistia. Ele falou, mas eu nunca tentei me suicidar, nunca passei uma coisa dessa. Então ele lembrou que quando ele acordar de manhã, que ele foi o desgraçado, ele ia tomar banho e ele ia encostando a mão na torneira e ele desistia. E ele usava isso, a recordação disto, para produzir a emoção do personagem, né? Então, essa simples busca dos análogos amplia a sua imaginação de uma maneira tremenda e amplia a sua compreensão dos seres humanos. É uma coisa muito boa, né? Para mim, estudar aquilo foi muito bom, não do ponto de vista teatral, porque eu não tinha o menor talento para aquilo, e o Kuznets deu graças a Deus quando eu informei para ele que eu só estava fazendo aquilo por cultura geral. Né? Ele disse, muito bem, você é o pior aluno que eu já tive. E do ponto de vista da compreensão psicológica concreta, é uma verdadeira maravilha isso aqui. Eu recomendo que todo mundo leia o Stanislavski. Mesmo que você não pretenda ser ator, como eu mesmo não pretendia, eu acho que eu aprendi mais psicologia no método Stanislavski do que nos livros de psicologia. Psicologia no sentido concreto, de compreender as pessoas, de tentar imaginar o que elas estão imaginando, não é isso? Sentir o que elas querem. Inclusive, mais tarde, eu comecei a usar isso não apenas na psicologia prática, no dia a dia, mas como um instrumento para a leitura dos livros de filosofia, né? Quer dizer, eu tentava me situar no mundo imaginário daquele autor. E daí eu começava a entender muito mais, coisas que não estão ditas, mas que ele teve que pensar para poder dizer aquelas. O próprio negócio da teoria dos quatro discursos eu descobri assim. Quer dizer, eu me coloquei, tentei me colocar na posição do Aristóteles, mas para ele escrever isto, mais isto, mais isto, mais isto, ele tinha que saber mais alguma coisa que ele não escreveu. Que coisa é essa? É? E assim por diante. Então, Círio Sapper, eu já tenho exercitado bastante a escrita de diversas formas. O problema é outra agora. Como saber se estou me exercitando bem? Você dá para alguém ler e ver se entenderam. É? Nas redações tinha personagem que eles chamavam idiota padrão. Eles pegavam geralmente um contínuo, um office boy, o mais burrinho que tinha. E fala, lê isso aqui e me explica. Né? Se o cara conseguir explicar, fala, então tá bom. Né? Quer dizer, esse é claro que esse não é o único critério, mas é o primeiro critério. Quer dizer, você se fazer entender da maneira mais exata possível. Então, muito bem. Acho que hoje não dá mais. Então tá, lembro a vocês, porque eu vi algumas discussões no chat, que ainda parecia ter gente insistindo na mesma clave. De que você ouvir heavy metal vai tornar você mal, vai levar você para o inferno. E daí a pessoa se defende, não, não é isso. Você está por fora, não é disso que eu estou falando. É? Aqui não é curso de OPV, tá certo? Não é catequese, aqui é formação de intelectuais. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.